É porque está aqui sem função social. Isso, né? Não é isso? Absurdo isso junto não, a ele tem uma função social muito forte para baratas, insetos, ratos e outros parasitas. Isso é verdade. Inclusive, infelizmente, alguns viciados em drogas. É. E com certeza, esse prédio devia estar na maioria dos prédios. Desocupados assim, sem função social, normalmente é um ponto de no mínimo consumo. Isso.